9908, chame Recife, 1260. 9908, vai chamar Recife, 1260. Boa noite. Boa noite. Web 5809, está autorizado a aproximação em ADS. Salvador, o FJET 5809, boa noite, parceiro Duna. 5809, cheque o trem, livre o pouso, vento 140 graus, meia dúzia mais. Ok, baixou e travou, 5809 web. Autorizado, acionar e pushback, chame táxi. modo web 5009 Telefone Pouso? Afirmativo, vento 140 graus, 109 Telefone Pouso. Telefone Pouso web, 90. Encontro 09, 53, livre à direita, táxi via Alfa e Kilo, parte 3, não me escuta. Alfa, Kilo, parte 3, você escuta, 509, vai ver. Noite 05, controle, boa noite. Ajuste 1014, via mar e desça para 2000 pés. Sempre uma bola do 62 anos até na retrícula para o tacão. de táxi até o ponto de espera da 190, chame o ponto para decolagem. Manda ponto para decolagem, 2624. Tower, boa noite, Portugal, Rio de Janeiro, on stand 11, with information Bravo, PNA 1014, request clearance to Lisbon. Roger, Portugal 020, stand by to copy your clearance for a minute, please. É 224 em área de decolar livre, 120 graus, 120 mais. Web 716, livre e aliás. Livre e aliás, Web 716. Salvador autoriza a flor de Aruba, Xené 6224. Aguarde. Oceano 224 está autorizado, Aracaju. Aracaju, 6224, correto. Localizador visual com a 10 do objeto 57 no meio. Ciente, chama a torre, 1186. Obrigado, bom serviço. Salvador, boa noite, objeto 5716, visual com a 10, baixar travado. Ciente, 57 no meio, livre pouso, pista 10, o vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, 57 no meio. Portugal, Zilo, Tio Zilo, Zé Vigil, copy. Confirm, go ahead. Clear to Lisbon, flight level 370, via upper risk 50 until Mossoró, then according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Momo departure and Gibbit transition. Scock 5115, control 120.8. Upper Whiskey 50 to Mossoró, then Flatman Route as well. Left turn Momo, cabin transition 5115 on the spot, 1208, airport call 020. That's correct, report ready to push and start. All for push and start, airport call 020. 5716, solo 08, riva direita, táxi via Alfa, aqui no pátio 3, na minha escuta. Alfa, aqui no pátio 3, 5716. Tá bom. Tá. Luciano 6224, chame Recife 2545. Luciano 6224, controle Salvador em blind, chame Recife 12545. 12545, chame 6224. Salvador, é bom, 805, final da 10, 3 baixado, checado. 108.05, autorizado, pouso, pista 10, juntura 20 graus, 8 mais. Pouso, pista 10, bom, 805.